08 de Salvador. Transfere o controle na frequência 119.35, Mike Papa Lima. Boa, Lima. Decolagem da pista 17, 130 com 8 nós, o azul 4299. Mike Papa Lima. Prossiga, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Positivo, decolou para o norte, para a Ilha dos Frades, está mantendo 700 pés. Sente, mantém as condições de 700 pés a partir do Alcão. Lima. Controle para a rua, Papa Tago, Atalho, Papa Tago. 12-9, prossiga. Táxi, por favor. Ciente as informações. O POB, autonomia e alternativa. Guarulhos, são 15, 3 horas. É o POB? 100 passageiros, 100 pessoas a bordo. 12-9, táxi autorizado. Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec. Quebec, Torre, Uno, no 8, meia dúzia. Altímetro no 0, no 5. Pátio Uno, Quebec, 15, obrigado. Hora. Decolou, zona 0, chame controle 1-1-9-35. 1-9-35, azul 4-2-9-9. Às 9 horas, doutor Limatango. Sente, mantém a separação do sol, hotel Limatão. Mike e Papalinho, mantém as condições visuais com o hotel com Alfa Serra 50. Abatango, tá ali, Matango, reporte 20 milhas fora. Mike Papa Lima, confirma o destino. Salvador, bom dia, cine 629. Tá com o Lima? Continue e reporte na do Quebec, o CNR. Cidade de Guajará, via Backtech na... O CNR 6291, autorizado, ingressando em interseção. O 6291, prossiga até o ponto de espera da 35 e mantenha 6291. 35, ponto de espera da 35, aguardando para fazer o Backtech, obrigado. Prontinho. Frequência livre para coordenação. A 6225, livre decolagem. 120 com 62, nossa pista no 7. Decolagem, 62. Tente manter as condições visuais no corredor Vera Cruz, você parte através de Paris. Funcionário 62, o nono, autorizado a ingressar na pista 1 no CSR. Reporte alinhado e pronto. Funcionário 6225, decolou 115, chame controle 119-35. Chamar a 6935, obrigado, boa tarde. Bravo, Lima Uniforme, controle Salvador. Saber se o senhor estava aqui ainda, poderia confirmar a rádio à distância? Sossiga, já é 6225. Desculpa, passando com controle. Gente, o Bravo, Lima Uniforme. Controle Salvador, chale 6225. 6225, contato vigilância. Gente, 6225. O Bravo Lima Uniforme, serviço radar encerrado, está livre de livrar frequência para coordenação local para ingresso no terminal de Aracaju, chame o mesmo em 120, decimal 3, tem um bom voo. Ponha. Azul 429, Sami Recife, ano 25,1, nona 33,25. Recife, uno 3325, azul 429. Autorizado decolagem. Pista 17, vento 140 graus 05 nós. Vitória da Conquista, copia? Tribo 5221, Vitória da Conquista, autorizado, 200, direto, decola 17. direito na árvore, transição Alefa. Controle 119.35, transponder 5575. Oceané 6211, decolores 19, chame controle 119.35. 1935. Controle Salvador 6211, decolando a sua escuta. Oceané 6211, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Subida da EL. Tem condição, senhorita, de dar uma coordenada com gentileza do centro guarda na posição de bridge? Precisamos de algumas informações, irá pedir de vir e bridge já livra as informações. Aguarda, se na 6211. Excelente, obrigado. A banda pro 220, aguardando retomar a pro de bridge e inventando informação. Sonar 6211, autoridade direto Brice. Direto Brice, obrigado. Autorizaria direto Ipsa, Sonar 6225. Confirme. Sonar 6225, solicita Nissa. Sonar 6225, solicitando pro da posição Nissa. Aguarde. Oceané 6225, autorizado, direto Nix. Obrigado. O Salvador, passa tango, Romeu Patango, agora em Paripa. Reparte na rotatória, Romeu Patango. Reportará rotatório, voltou para o Informe a proa lá sobre o bilhete. Alfa Vito Gillette, frequência leite para coordenação. Salvador, passando um novo Papatango, está com a prova rotatória, já ligou o Papatango. Chame Torre, uma noite, decimal 6, Romeu Papatango. Chamar a Torre, 18-6, Romeu Papatango. Salvador, passando um novo Papatango, com a prova rotatória, visual com o campo. Romeu Papa Tango, ciente, continue a aproximação. Aproximação, Romeu Papa Tango. Coma 2685. Posicionar 6225, está me Recife, no 25.45, no 26.85. Na 6225, na escuta? Na frequência? Está me Recife, no 25.45, no 26.85, está na 6225. Romeu Papa Tango, curso trem de pouso. Trem de pouso fixo, Romeu Papa Tango. Romeu Papa Tango, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 079. Autorizado posição, Romeu Papa Tango. Você não é 62 o nono, você me recife no 25 decimal 1, nono 33 decimal 25. Mono 33 decimal, obrigado, boa. Posição 13, TP 5221. 5221, remoto no 13, autorizado de um ataque. Chamada. Romeu Papatango, no solo 29, autorizado backtrack, parte 4, também escuta teu corte. Taxi 35221, 53 a bordo, 350 alterna, São Salvador. 221, táxi autorizado via Lima, Mike, Quebec. Quebec chama Torre 18, 62, altímetro no 05. Lima, Mike, Quebec, Quebec, 218, 62, 221. Cive 5221, autorizado a ingressar na pista 17, acuse alinhado e pronto. Autorizado ingresso, acuse alinhado e pronto, 5221. 321, autorizado decolagem, pista 17, vento 130 graus 089. Trip 514, contato radar 60 milhas sudoeste Salvador, desça para nível de voo 050 na proa de mar, informa o procedimento NTB da pista 17. Trip 514 vai na proa do NTB de Salvador. Salvador, confirmo POB e autonomia. Gente, passageiro 2223 vai taxiar via Lima. Quando lá, chama a torre 1-8-6-12. Cadastro da Paranipa de voo 200, sai da árvore. 200, o 5221, livre da restrição, confirme, Sarita. Livre, trip 5221. Passarei 2223, autorizado a alinhar, reporte pronto na cabeceira 35. Passarei 2223, correção, mantenha a posição para ingressar na 35.